9:35. Polo 34, cotejamento correto, chame pronto, pushback, chame. Estando baixou para voo 868. Digo tudo, Ventura 00 graus, 1 0 mais. Leve fogo. Ele tá aqui até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre 118 decimal 95. O ajuste no 02, um ótimo voo. Agora 1012, com a espera 1895. Boa noite, voo. Boa noite, 89. Estacionamento 3305. Tá, 3305, onde é que está o Santa Táxi? Autorizado em Santa Táxi, 3305. Mas tempo de espera. Até não. Duque 5001, chave Recife, 1251. Tá confirmado o táxi, se alguém confiou junto com o senhor. Era 2000 pés, sem restrições, QNH 10 no 2, correção, 10 no 1, está livre LS e reporte estabilizado. Confirme, tá 3158. 78, tá 3178. Desça para 2000, altímetro no 0 no 1, está livre LS, reporta estabilizado, tá 3178. Ju, 190, decola 90, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. 5004 no transponder, controle 119.35. Gente, autorizador Caju, nível 190, decola, curva esquerda, Puca, Caju. 5004 no transponder e 119.35 para controle, China 6224. China 6224, correção correta, estação, destinamento 01. Chamar para destinamento, prazo 6224. Tem uma tem, bom, 889. 868, solos 39, direito 219, solos. Direito 219, boa, até daqui a pouco. Olá, meu Golf é trem? Ciente, autorizado, Salvador Ilhéus, nível 160, decolada 17, curva direita, saída da Euleda Ilhéus, 5576 no transponder, controle 119.35. Afirmo, 119.35, da Euleda pós-direto Ilhéus. 5576, eu transpondo. Na metade, torre 1185, Romeu, Romeu Golf. Livre decolagem, 889, vento 100 graus, 10 graus. Livre decolagem, voo 1889. Observe a corrida da aeronave, voa ali e mantém a polícia. Sashna 3305, 130, Natal, 4 horas e 40. Livre táxi até o ponto de espera, via parte principal Índia, no ponto de espera Torre, 118 decimal 95, ajuste no 02, bom voo. Gente, pátio Índia 295, obrigado, tá 3305. Juliette, boa noite, 1868, vai dar passagem à aeronave da... Vale, da TAM, após a passagem no mesmo ingresso, Juliette 02 ao portão. Gente, após o trem, Juliette 2, portão 02, boa noite, 1868. Boa noite. Boa noite, 89, boa noite, contato radar, suba para o nível 370, saída PUCA. 370, PUCA, gol 1889. Alenque Fiscal Santa Artax. 3178, torre 1985. Rio de decolagem, 100 graus, 109. Voe Romeu Fox 08. Romeu Fox 08. 889, muito obrigado. Pode ser pronto, 3305. 3305, mantém para espera. Tem que visual contrato. Corre Salvador, boa noite, TAM 3178, estabilizado, ILS X-Ray, trem baixo travado. 3178, livre pouso, 060 graus, 109, pista 10. Teve pouso na... Monotel, TAM 3178. Rio, decolou a... 4-4, controle 1-9-35. Controle, boa noite, Rio 59, 9-8-1-0, decolado na Toque 9. Rio 9-8-1-0, contato radar, suba para o nível 340 na Bloque 1-Alfa. Menos 340 na Bloque, viu? Trip 5393 para o táxi, tem 4 horas e 20 de autonomia. 48 a bordo, alterna na retífica. Nível táxi até o ponto de espera, via parte principal, Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-95, ajuste no 0-2, bom voo. Autorizado, táxi, ponto de espera, chama a torre 18-95-353, ligado. O controle libera velocidade para o Rio 9-8-0. Confirme para o controle. Habilidade liberar velocidade para o Rio. Critério, 9-8-0. 9-8-0 liberado. Ok, está livre o táxi, vamos para ingresso no 7. 7-8, solo 4-5, direita, 1-2-1-9, solo. Direita 219, TAN 3178. Autorizado, ingresso à esquerda, é porte alinhado e pronto, gol. Boa noite, Atena 3178. Atena 3178, boa noite, Alfa Juliette 07 ao portão. Alfa Juliette, 407. Recente o trip 5393, autorizada, né? Mantendo zero. Boa noite, autorizado a chegada a Mari, desce para o nível 050, altímetro no 092. 092, 6202, voo e TAP. Bom, no 34, a conexão do Santar Táxi está totalmente pronta. Quando é que o sentar o táxi? 3305, decolos 48, controle 19, decimal 35. 1935, 3305, boa noite. Boa noite. 1889, Sam Recife, 12685. 12685, pode falar. Controle, Salvador, boa noite para 3305. Para 3305, boa noite, contato radar, suba para o nível 330, sai da PUCA. 330, PUCA, pode voar, Aracaju? Voijamo, 3305. Iracião, 3305. 78, aborte para ingresso na Jurete. Aguarda para ingresso na 3308. Trip de decolagem aos 50, controle 19 decimal 35. 19 35, boa noite, 393. Decolagem 50, controle 19, decimal 35. Decolagem 50, 19, decimal 35, semana grátis, bom trabalho. 5-3-5-3-9-3, contato radar, suba para o nível 190 na saída PUCA. 190, 190 na PUCA 5393. CNMA 212, livre descida para 2000 pés, sem restrição. QNH 10 no 2. 2012, sem restrição, CNMA 212. Controle, Salvador, boa noite, Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf. Decolada, uma só Francisco. Papa Romeu, Romeu, Romeu Golf, boa noite, contato radar, suba para o nível 160, voe Leda. 160 na proa de Leda, o Romeu, Romeu Golf. 3600, desça para 3000 pés, livre da restrição de altitude na posição ETAP. Rio 9890, chame Recife no 251. Recife no 251, Rio 9890. Senhora, autorizado a direto leve, Romeu Golf, Ministério América? Autorizado, Romeu, Romeu Golf, direto leve. Grato. Táxi até o ponto de espera, via parte principal, ainda não pode esperar a torre 18 decimal 95, ajuste no 02. Após a passagem do tráfego, a sua retaguarda, quando é que ele se chama para o táxi? Autorizado, vou alinhar e decolar. Ventuno 00 graus, 12 mais. Bono 098, boa noite. Autorizado, chegada a mar e desça para o nível 050, altímetro 0 no 2. 50. E 1098, acena identificação. São 3305, chame Recife no 2085. No 2685, são 3305. Xené 62 no 2, está autorizado ele a ser que se reita pistola 0, QNH 10 no 2, reporta estabilizado. Autorizado ele a ser que se reita, ajuste 1012. Pode estabilizar no Xené 62 no 2. 24, decola 5-6, controle 19.35. 19.35, Bono 1-3-4, boa noite. Salvador, boa noite, Bono 1-3-4. Bono 1-3-4, contato radar, suba para o nível 370, sai da PUCA. 370 na PUCA, Bono 1-3-4, quando possível autorizaria para o de PUCA? Mantém a saída, Bono 1-3-4. Mantendo. Até o ponto de espera, via Índia, no ponto de espera, torre 1-1-8-3-9-5, hoje estou acertando 2-1-1. Direto Recife, 5-3-9-3. Chame a 2-1-2, Duna, completa aproximação, chame a torre 1-1-8-9-5. 2-1-9-5, boa noite. Boa. Então 3600, desça para 2000 pés, QNH 1902, está livre LS e reporta estabilizado. 2000, 1902, está autorizado, vai ser mais estabilizado, 3600. C2002, cheque trem, já tem autorizado pouso, pista 10, vento 1900 graus, 1009. Livre pouso, baixo vento, travou, 6212. Romeu Golf, atinge nível 160, chame Recife 125, Ana. Deixa eu manter a posição. No localizador está 3600. Está 3600, chame a torre 1895. 2895, obrigado, boa noite. 1-1-8-9-5, está 3600. 1-1-8-9-5, está 3600. 6212, solo 01, livra à direita, 219, solo. Direita, 3600, final da 10, baixo para lá. 3600, ciente de pouso, 100 graus, 129, pista 10. Ciente de pouso na 10, tá 3600. Para o controle. Confirmo para o controle, cruza 60 para o 50, o gol 1098. 2098, sem restrições, desça para 2000 pés, altímetro 2092, está livre LS, reporte estabilizado. Positivo para 2012, reporte estabilizado, gol 1098. Gol no 134, chame Recife no 2085. Cruzada, né, mantém 624. Ali, mantém 624. Solo 04, direita, 219. Salvador, boa noite, Alfa 3600, então. Alfa 3600, boa noite, Alfa Juliette 04, portão. Alfa Juliette pro 4, Alfa 3600. 6224, decola 07, controle 19 decimal 35. 19 decimal 35, grato, boa noite, 6224. Controle Salvador, muito boa noite. China 6224, na Pucaru. China 6224, boa noite, contato radar, suba para o nível 190, na saída Puca. 190, saída Puca, 6224. Estabilizado em LS, Coral de uma Vista, gol 1098. Gol 1098, Duna completa aproximação, chame a torre na noite 95. 1895, gol 1098. Salvador, saudações, gol 1098, estabilizado, passando o externo, em mais uma milha, baixou, travou, boa noite. 1098, listado, livre pouso, vento 100 graus, 12, lá e chega 3. Livre pouso, gol 1098. Salvador, buenas noches, Europa Zero Echo. Europa Zero Echo, go ahead. Yes, ma'am, yeah, to make sure that our flight plan is already on the, and what is ID are we expecting tonight? Vila 52, boa noite, autorizado chegada a Mayre, desça para o nível 050, QNH 1002. Chega, por favor. The first airway, you fly leaving Salvador. Ok, the main thing. It's because we don't have a flight plan here in the system yet, and tell me the time you will be starting up. Okay, after Azote, the flight plan is Upper Zulu 10, and then Natal, Upper November 873. Okay, for this away, the departure is Puka. Puka departure and Zipa transition. Okay, the Puka departure Zipa transition, and we will be ready at 0300 Zulu time. 0300. Okay, Roger, call me back then about 20 minutes or 15 minutes before your time and we'll have a flight plan, maybe. We do, thank you, sir. Longe direita, 129 só. Direita, 129, obrigado. abonante Gol 1098. 1098, boa noite, autorizar táxi Alfa Juliette 0 no portão. Alfa Juliette, pole position 1, boa 1098. Lapa 084 for radio check. Lapa 084, 1 minute for, to copy. That's for radio check, thank you very much. Desça para 2000 pés sem restrições, que NH 1002, está livre LS, reporta estabilizado. 2012, livre LS, camará estabilizado, 3. Azul 4107, boa noite, autorizado a chegada à mar e desce para o nível 050, altímetro na 02. Azul 4107, desce para 3000 pés sem restrições, QNH 1001. Autorizado. do centro da Delta. Voo 868, bom dia, Delta confere, aguarde cópia. Aguardando, boa noite, 68. Vai estabilizar no INS, seu cabalista está 3152. Está 3152, chame a torre Renan 895. 895, vai chamar, obrigado, boa noite, boa Páscoa. Boa, igualmente. Eu. Azul 4107, desça para 2000 pra esquina H1 no 1, está livre LS, reporta estabilizado. 2011, diz LS, chamaremos estabilizado, 4107. Poli 119, decimal 35. Autorizado 230 Aracaju, decolada 10 com curva esquerda, Puca, Aracaju. 5030 é o transponder de 935, voo 968. Fono 868, cotejamento correto, chame pronto, pushback, acionamento 02. Chora. Europa Giro 8, follow edit, cópia. Vou reter, Europa Giro, por favor. Europa 084, clear Madrid, flight level 390, via upper 10 until Natal, after flight plan route, take off 10, first turn left, Puca, departure, easy path transition, 5036, Colk, Salvador, approach control, 119.35. Ciente autorizado, pouso 3152, pista 10, vento 100 graus, 129. Libre, can you tell me again the SID, please? Europa 084, clear Madrid, flight level 390, via up to 10 until Natal, after flight planning route. Take off 10, first turn left, Puca de Patria, Papá, Uniforme, Charlie, Alfa, Zipa, Transition, Lulu, India, Papá, Alfa, Romeo, 5036, Colk, Salvador, Approach Control, 119.35. Ok, Europa 04, clear to Madrid, flight plan, flight level 390, after departure, approach to 10 to Natal, then Japan route, 10 the runway in use, Phuket, and then Sipat transition, squawking 5036 and departure frequency 11.25. Europa 084, with back correct, report for startup and push, gate 10. I call you from the gate 10 for startup and push, thank you. Cinco dois, só aos 28, livre à direita, pode manter minha escuta via Alfa, Xavier, Juliette. Prima Negativo, lá de lá direita, mantendo a escuta, Chamarante da Juliette, 3152. TM258, boa noite, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, altímetro na 012. Lado esquerda, portão 612. Esquerda por 612, tá, 3152. Foi Duna. Tango Vitor Charlie Hotel, autorizado chegada a mar e desça para... Chame quando o ideal de descida, altímetro na 092. Ok, 098, tá pronto para qualquer? Pronto, 09. Hotel, report ready for descend, clear mar arrival, QNH1012. Da 10, curva esquerda, na saída Puca, Jamo, depois Zipar. Aciona o código 5037, o controle é 119.35. Ok, gol no 098, aprovado Natal, 370, pêndulo 10, decola da 10, curva esquerda, Puca, Zipar. 5037, o transponder 1965, o controle, gol 098. É 1935, controle. Ok, 1935, o controle é 098. Correia, chão para acionar. Vai para uma próxima. Oi, boa noite, é o Azul 4107, estabilizado, ele é campo à vista. 4107, sim, cheque o trem de pouso, 100 graus, 10 mais. Hoje, ainda não baixado, senhor trem de pouso. Me informarei. Vitor Charlie Hotel, Fly Salvador VOR, Vitor Charlie Hotel. Otago Vitor Charlie Hotel, confirme, would you like to change the rules? Vitor Charlie Hotel. Agora, Torre Azul, 4107. Repouso, 090 graus, 10 mais. Obrigado. M258 desça para 3000 pés sem restrições, altímetro na 012. Charlie Hotel, descend to 3,000 feet, QNH 1012. Afirmativo, reporta estabilizado em LS X Rei da pistola 06258. Reporta estabilizado em X-Ray 6258. Charlie Hotel, Salvador. Victor Charlie Hotel, do you copy, sir? Salvador Ground, good morning, Portugal 224 on gate 11, formation Delta, departing to Lisbon, request clearance. Copy 024,